doido pra lançar a nova dancinha. Já teve tanta dança, agora é a dança minha. Tô chegando pra lançar a nova dancinha. Já teve muita dança, agora é a dança da cabrinha. Dá dois passos pra frente, uma rodadinha. Joga a mão no ouvido e escuta o canto da cabrinha. Essa dança é sucesso, o povo pede bis. O Messi e o Neymar dançou ela em Paris. Essa dança é sucesso, o povo pede bis. O Messi e o Neymar dançou ela em Paris. Tô chegando pra lançar a nova dancinha. Já teve tanta dança, agora é a dança minha. Tô chegando pra lançar a nova dancinha. Já teve muita dança, agora é a dança da cabrinha. Dá dois passos pra frente, uma reboladinha. Joga a mão no ouvido, escuta o canto da cabrinha. Vamos mexer gostosinho!